estacionamento no 074, está no gate 2. A gente aguarde para o pushback. No 074, autorizado o pushback somamento. Para o táxi, vai chamar torre 18.95. linha 313 ao Chanelo. No. Solo 6313 a 4 para o posto de acionamento. 21 aeronave ingressando para o pátio, aguarde para o pushback. Prossiga. Possível coordenar seu cooperador de Schengen? Ah, acabou de chegar aqui, muito obrigado. O 6313 está autorizado. Para o táxi vai chamar a torre 1895. 1895, abonante. 5972. 5972 para a cópia, chame torre 1895. 1895. É, só para solicitar uma viatura na Infraero, tem uma colega de vocês aqui que pegou carona com a gente aqui. Confirme. Uma colega de vocês aí que tá com, pegou carona com a gente aqui, está solicitando uma viatura da Infraero para poder voltar para o aeroporto. Sim, a gente vamos falar com o centro de operações e enviar uma viatura. Ok, obrigado. Solo Salvador, eu total 9908, informação Bravo. Salve 908, para a cópia, chame torre 1895. 1895. aqui é o Tango Mike Hotel. Confia para o solo. Uma boa noite a todos. O Tango Mike Hotel solicita autorização de reboque aqui na posição 8 para a posição 12 remota do pátio principal. Gente, chame a torre 18 decimal 95 para o reboque.